fala, papel, caneta, pessoas, conquista, imaginação, amor, máquina de escrever, revolta, lembrança, fé, tristeza, descoberta, computador, ciência, papel, revolta, amor, tristeza, fé, máquina de escrever, computação, ciência, futuro, fé, descoberta, imaginação. Na janela, um espaço aberto ao universo literário. A partir de agora, você vai acompanhar aqui pela Rádio Veritas FM mais uma edição do Na Janela. E o programa de hoje é sobre o escritor Fernando Sabino. Fernando Tavares Sabino nasceu em Belo Horizonte no dia 12 de outubro de 1923. Foi sua mãe, a senhora Odete Tavares Sabino, que o ensinou a ler. Fernando ingressa no curso primário do Colégio Afonso Pena em 1930. E assim, desde garoto, começa a se interessar pela leitura. Mas Fernando Sabino não gostava apenas de livros. Ele também se sentia atraído pela música. Adorava ouvir a irmã e o pai tocarem piano. Em 1934, começa a participar do escotismo, atividade que frequenta até os 14 anos. A respeito dessa prática, Fernando escreveu o seguinte em sua crônica Uma Vez Escoteiro. Levei 6 anos de minha infância com um lenço enrolado no pescoço, flor de lis na lapela e pureza no coração, para descobrir que não passava de um candidato à solidão. Alguma coisa ficou, é verdade. A certeza de que posso a qualquer momento arrumar a minha mochila, encher de água o meu cantil e partir. Afinal de contas, aprendi mesmo a seguir uma trilha, a estar sempre alerta, a ser sozinho, fui escoteiro. E uma vez escoteiro, sempre escoteiro. Aos 11 anos, ingressa no meio radiofônico. Fernando Sabino atuava como locutor do programa infantil Gurilândia, pertencente à Rádio Guarani de Belo Horizonte. Quando inicia o curso secundário, demonstra interesse pela língua portuguesa. Na área literária, no início, Fernando Sabino foi influenciado por livros de aventura e por romances policiais. E nessa época, seu irmão Gerson o ajuda a publicar o primeiro conto policial na revista Argos, pertencente à Secretaria de Segurança de Minas Gerais. Porém, seu nome sai com grafia errada. Na revista, aparece escrito Fernando Tavares Sobrinho, o que o deixa um pouco decepcionado. Em 1938, colabora com a fundação de um jornal escolar, o Ai Núbia. E Fernando Sabino passa a escrever artigos, crônicas e contos nas revistas Alterosas e Belo Horizonte. Conquista ainda vários prêmios em concursos de crônicas sobre rádio e também com contos. Mas Fernando também começa a se sentir atraído por outra atividade, a natação. Por volta de 1940, ainda adolescente, começa uma trajetória de leituras, que incluía desde clássicos portugueses como Gil Vicente e João de Barros, até romancistas como Alexandre Herculano, Almeida Garré e Camilo Castelo Branco. Além de Eça de Queiroz e Machado de Assis. Com 17 anos, decide ser dramático. O substantivo é o substituto do conteúdo. O adjetivo é nossa impressão sobre quase tudo. O diminutivo é o que aperta o mundo e deixa miúdo. O imperativo é que aperta os outros e deixa mudo. Um homem de letras dizendo ideias sempre sinfônico. Um homem de ideias nem usa letras, faz ideograma. Se altera as letras, esconde o nome, faz anagrama. Mas se mostra o nome com poucas letras, é um telegrama. Nosso verbo ser é uma identidade, mas sem projeto. E se temos verbo com objeto, é bem mais direto. No entanto, falta ter um sujeito pra ter afeto. Mas é um sujeito que se sujeita em ver um objeto. O secretário do veículo católico O Diário publica artigos literários de Fernando Sabino, junto com textos de Otto Lara Rezende, Paulo Mendes Campos e Hélio Pellegrino. Em seguida, entra para a Faculdade de Direito e inicia a função de redator do jornal Folha de Minas. Fernando Sabino reúne então seus primeiros contos no livro Os Grilos Não Cantam Mais, publicado no Rio de Janeiro com recursos próprios. A obra foi recebida pela crítica em geral de maneira positiva. O escritor Mário de Andrade enviou a Fernando uma carta com sua opinião sobre Os Grilos Não Cantam Mais. A partir daí, deu início à amizade entre os dois. Seu livro já está muito bem escrito. Não há dúvida nenhuma que você, como bom mineiro, tem o sentimento da língua como cultura e principalmente como estilo, como expressão de pensamento. E tem no que escreve um sabor brasileiro, muito firme, muito nítido e muito atilado. De extremo bom gosto. Quero dizer, você não cai em nenhum exagero de brasileirismo falso. Com um bocado mais de apuro estilístico e de conhecimento técnico da linguagem, das linguagens populares do Brasil, você chegará a ótimo, talvez grande escritor, de uma língua que já é indiscutivelmente nacional. O problema, a meu ver, é tanto mais grave no caso de você, que nele se intercala o da sua personalidade de ficcionista. Será você, de fato, um contista? Este problema é dos mais graves e dos que você precisa resolver para si próprio. É incontestável que você não tem nenhum conto verdadeiramente forte como assunto, cujo assunto imponha o conto por si mesmo, como os faroleiros de Monteiro Lobato, como Pedro, o barqueiro de Afonso Arinos. Não nego que sejam contos os contos de você, mas não parece pelo livro que você tenha forte imaginação criadora, grande, imaginativa, excepcional faculdade de invenção. Nessa época, já desfrutava de espaço em vários meios. Exerce atividade de colaborador no jornal literário Dom Casmurro, do Rio de Janeiro, e nas revistas Vamos Ler e Anuário Brasileiro de Literatura. Já em 1942, ingressa na Secretaria de Finanças de Minas, além de atuar como professor de português no Instituto Padre Machado. E nessa época, conhece pessoalmente o escritor Carlos Drummond de Andrade, de quem se tornará amigo. Em 1943, Fernando Sabino publica o ensaio Essa de Queiroz em Face do Cristianismo, na revista Clima, produzida em São Paulo. No ano seguinte, muda para o Rio e passa a conviver com escritores como Rubem Braga, Vinícius de Moraes e Manuel Bandeira. Em 1945, durante a sessão plenária de encerramento de um Congresso Brasileiro de Escritores, realizado em São Paulo, Fernando Sabino desafia a polícia que estava no local do evento. O escritor pede que o público leia a moção de princípios proclamada pelo Congresso, exigindo que Getúlio Vargas abolisse a censura e restaurasse a democracia no país, com eleições diretas. Ainda nessa época, o autor conhece a escritora Clarice Lispector e conclui o curso de Direito. Em seguida, embarca para os Estados Unidos junto com Vinícius de Moraes. Vive em Nova York, onde atua no Escritório Comercial do Brasil e, posteriormente, no Consulado Brasileiro. Em 1948, regressa ao Brasil em um navio cargueiro, que se incendeia durante uma tempestade, a caminho de Bermudas. Já em 1950, Fernando Sabino reúne diversas crônicas sobre sua experiência americana no livro A Cidade Vazia. 2 anos depois, é a vez de publicar A Vida Real, obra composta por novelas. Em 1954, Sabino é convidado por Carlos Lacerda para participar de campanha política no Recife e em Fortaleza. Também viaja ao Sul em companhia de Milor Fernandes. Em 1956, publica o romance O Encontro Marcado e obtém sucesso com o livro. Além de várias edições brasileiras, a obra também foi publicada na Alemanha, Espanha, Holanda e Inglaterra. O Encontro Marcado foi adaptado ainda para o teatro no Rio e em São Paulo. A partir de 1957, desiste da função de escrivão e passa a dedicar-se apenas às atividades intelectuais. Atua como cronista diário no Jornal do Brasil e escreve uma vez por mês para a revista Senhor. Em 1960, o escritor viaja a Cuba como correspondente do Jornal do Brasil, na comitiva de Jânio Quadros, eleito presidente da República e ainda não empossado. Na oportunidade, faz uma reportagem sobre a Revolução Cubana, a Revolução dos Jovens Iluminados, que consta no livro com quem inaugurou a editora do autor, fundada por Sabino em sociedade com Rubem Braga e Walter Acosta. Ainda em 1960, lança o livro O Homem Nu, também pela nova editora. Ao acordar, disse para a mulher: escuta, minha filha, hoje é dia de pagar a prestação da televisão. Vem o sujeito com a conta, na certa. Mas acontece que ontem eu não trouxe dinheiro da cidade. Estou a nenhum. Explique isso ao homem, ponderou a mulher. Não gosto dessas coisas. Dá um ar de vigarice. Gosto de cumprir rigorosamente as minhas obrigações. Escuta, quando ele vier, a gente fica quieto aqui dentro. Não faz barulho para ele pensar que não tem ninguém. Deixa ele bater até cansar. Amanhã eu pago. Pouco depois, tendo despido o pijama, dirigiu-se ao banheiro para tomar um banho, mas a mulher já se trancara lá dentro. Enquanto esperava, resolveu fazer um café, pôs água a ferver e abriu a porta de serviço para apanhar o pão. Como estivesse completamente nu, olhou com cautela para um lado e para o outro antes de arriscar-se a dar dois passos até o embrulhinho deixado pelo padeiro sobre o mármore do parapeito. Ainda era muito cedo, não poderia aparecer ninguém. Mal seus dedos, porém, tocavam o pão, a porta atrás de si fechou-se com estrondo, impulsionada pelo vento. Aterrorizado, precipitou-se até a campainha e, depois de tocá-la, ficou à espera, olhando ansiosamente ao redor. Ouviu lá dentro o ruído da água do chuveiro interromper-se de súbito, mas ninguém veio abrir. Na certa, a mulher pensava que já era o sujeito da televisão. Bateu com o nó dos dedos. Maria! Abre aí, Maria! Sou eu! Chamou em voz baixa. Quanto mais batia, mais silêncio fazia lá dentro. Enquanto isso, ouviu lá embaixo a porta do elevador fechar-se. Viu o ponteiro subir lentamente os andares. Desta vez, era o homem da televisão. Não era. Refugiado no lanço da escada entre os andares, esperou que o elevador passasse e voltou para a porta de seu apartamento, sempre a segurar nas mãos nervosas o embrulho de pão. Maria, por favor, sou eu! Desta vez não teve tempo de insistir. Ouviu passos na escada, lentos, regulares, vindos lá de baixo. Tomado de pânico, olhou ao redor fazendo uma pirueta e, assim despido, embrulho na mão, parecia executar um balé grotesco e mal ensaiado. Os passos na escada se aproximavam e ele sem onde se esconder. Correu para o elevador, apertou o botão. Foi o tempo de abrir a porta e entrar, e a empregada passava, vagarosa, encetando a subida de mais um lanço de escada. Ele respirou aliviado, enxugando o suor da testa com o embrulho do pão. Mas eis que a porta interna do elevador se fecha e ele começa a descer. Ah, isso é que não! Fez o homem nu, sobressaltado. E agora? Alguém lá embaixo abriria a porta do elevador e daria com ele ali em pelo? Podia mesmo ser algum vizinho conhecido? Percebeu, desorientado, que estava sendo levado cada vez para mais longe de seu apartamento. Começava a viver um verdadeiro pesadelo de Kafka. Instaurava-se naquele momento o mais autêntico e desvairado regime do terror. Isso é que não! Repetiu furioso. Agarrou-se à porta do elevador e abriu-a com força entre os andares, obrigando-o a parar. Respirou fundo, fechando os olhos, para ter a momentânea ilusão de que sonhava. Depois, experimentou apertar o botão do seu andar. Lá embaixo, continuavam a chamar o elevador. Antes de mais nada, emergência, parar. Muito bem, e agora? Iria subir ou descer? Com cautela, desligou a parada de emergência, largou a porta, enquanto insistia em fazer o elevador subir. O elevador subiu. Maria, abre essa porta! Gritava desta vez, esmurrando a porta, já sem nenhuma cautela. Ouviu que outra porta se abria atrás de si. Voltou-se acuado, apoiando o traseiro do batente e tentando inutilmente cobrir-se com o embrulho de pão. Era a velha do apartamento vizinho. Bom dia, minha senhora, disse ele confuso. Imagine que eu... A velha, estarrecida, atirou os braços para cima, soltou um grito. Valha-me Deus, o padeiro tá nu! E correu ao telefone para chamar a rádio patrulha. Tem um homem pelado aqui na porta. Outros vizinhos, ouvindo a gritaria, vieram ver o que se passava. É um tarado! Olha que horror! Não olha não, já pra dentro, minha filha. Maria, a esposa do infeliz, abriu finalmente a porta para ver o que era. Ele entrou como um foguete e vestiu-se precipitadamente, sem nem se lembrar do banho. Poucos minutos depois, restabelecida a calma lá fora, bateram na porta. Deve ser a polícia, disse ele, ainda ofegante, indo abrir. Não era. Era o cobrador da televisão. E em 1962, publica A Mulher do Vizinho, que recebe o prêmio Sinaglia do PEN Clube do Brasil. É contratado em 1964, durante o governo João Goulart, para atuar na Embaixada do Brasil em Londres. Lia semanalmente uma crônica na rádio BBC de Londres em programa especial para o Brasil. Publica o livro infantil Evangelho das Crianças, escrito com a colaboração de Marco Aurélio Matos. A convite do governo alemão, em 1971, volta à Europa. De volta ao Brasil, produz O Dia de Braga, um curta-metragem sobre Rubem Braga. Com Davi Neves, funda a BemTV Filmes Limitada e filma A Ponte da Amizade, documentário rodado em Assunção, no Paraguai, para o Departamento Comercial do Itamaraty. Fernando Sabino produz ainda uma série de documentários cinematográficos sobre escritores, chamado Literatura Nacional Contemporânea. Em 1976, lança a obra Deixa o Alfredo Falar. Da viagem de Sabino a Manaus resulta o livro Encontro das Águas. Com Carlos Drummond de Andrade, Paulo Mendes Campos e Rubem Braga, integra a série Para Gostar de Ler. Em 1979, conclui o romance O Grande Mentecapto, iniciado há 33 anos e que recebeu o prêmio Jabuti. A obra servirá de argumento para o filme com o mesmo nome, dirigido por Oswaldo Caldeira e com Diogo Vilela no papel principal. O Grande Mentecapto também é adaptado para o teatro em Minas e São Paulo. Em 1982, lança o romance O Menino no Espelho. Este livro foi utilizado por diversas escolas brasileiras. E em 1983, lança o livro O Gato Sou Eu. Publica ainda os livros Macacos Me Mordam e A Vitória da Infância, seleção de contos e crônicas sobre crianças. A Faca de Dois Gumes é o título de outro livro publicado em 1986. Lança a história infantil O Pintor que Pintou o Sete, a novela Martini Seco em edição paradidática e três seleções, As Melhores Histórias, As Melhores Crônicas e Os Melhores Contos em 1987. Fernando Sabino lança O Tabuleiro das Damas, um esboço de autobiografia em 1988. No ano seguinte, publica De Cabeça para Baixo, relato da viagem que fez à Europa. Em 1991, lança o livro Zélia, Uma Paixão, biografia autorizada de Zélia Cardoso de Mello, ex-ministra da Fazenda do governo Collor. A obra causa repercussão entre a população brasileira e Fernando Sabino é criticado. Nesse mesmo ano, sua novela O Bom Ladrão, pertencente ao livro A Faca de Dois Gumes, é lançada em edição extra como brinde ao dicionário de Celso Luft, com tiragem recorde de 500 mil exemplares. Viaja ao Chile em 1992 para preparar a edição de Zélia, Uma Paixão, em castelhano. Lança em 1993 Aqui Estamos Todos Nus. No ano seguinte, lança o livro Com a Graça de Deus, uma leitura fiel do Evangelho inspirada no humor de Jesus. Em 2001, é a vez de Fernando Sabino lançar Cartas Perto do Coração, correspondência com Clarice Lispector. Seguida de Cartas na Mesa, correspondência com Paulo Mendes Campos, Otto Lara Rezende e Hélio Pellegrino. E a recente história infantil, Os Caçadores de Mentira. Ao fundo do botequim, um casal de pretos acaba de sentar-se, numa das últimas mesas de mármore ao longo da parede de espelhos. A compostura da humildade na contenção de gestos e palavras deixa-se acrescentar pela presença de uma negrinha de seus 3 anos, laço na cabeça, toda arrumadinha no vestido pobre, que se instalou também à mesa. Mal ousa balançar as perninhas curtas ou correr os olhos grandes de curiosidade ao redor. O pai, depois de contar o dinheiro que discretamente retirou do bolso, aborda o garçom, inclinando-se para trás na cadeira, e aponta no balcão um pedaço de bolo sobre a redoma. A mãe limita-se a ficar olhando imóvel, vagamente ansiosa, como se aguardasse a aprovação do garçom. Este ouve concentrado o pedido do homem e depois se afasta para atendê-lo. A mulher suspira, olhando para os lados a reassegurar-se da naturalidade de sua presença. O homem atrás do balcão apanha a porção do bolo com a mão, larga-o no pratinho. Um bolo simples, amarelo escuro, apenas uma pequena fatia triangular. A negrinha, contida na sua expectativa, olha a garrafa de Coca-Cola e o pratinho que o garçom deixou à sua frente. Por que não começa a comer? Vejo que os 3, pai, mãe e filha, obedecem em torno à mesa a um discreto ritual. A mãe remexe na bolsa de plástico preto e brilhante. Retira qualquer coisa. O pai se mune de uma caixa de fósforo e espera. A filha aguarda também, atenta como um animalzinho. Ninguém mais os observa além de mim. São 3 velhinhas brancas, minúsculas, que a mãe espeta caprichosamente na fatia do bolo. E enquanto ela serve a Coca-Cola, o pai risca o fósforo e acende as velas. Como a um gesto ensaiado, a menina repousa o queixo no mármore e sopra com força, apagando as chamas. Imediatamente põe-se a bater palmas, muito compenetrada, cantando num balbúcio a que os pais se juntam discretos. Parabéns pra você, parabéns pra você. A negrinha agarra finalmente o bolo com as 2 mãos, sôfregas, e põe-se a comê-lo. A mulher está olhando para ela com ternura. Ajeita-lhe a fitinha no cabelo crespo, limpa o farelo de bolo que lhe cai ao colo. O pai corre os olhos pelo botequim satisfeito, como a se convencer intimamente do sucesso da celebração. Dá comigo de súbito a observá-lo. Nossos olhos se encontram. Ele se perturba. Constrangido, vacila. Ameaça baixar a cabeça, mas acaba sustentando o olhar e enfim se abre num sorriso. Assim eu queria minha última crônica, que fosse pura como esse sorriso. Assim terminamos o Na Janela de hoje, que foi sobre o escritor Fernando Sabino. Com produção e locução de Adriana Donini e Vanessa Nogueira. Com participação de Aline Macário, Karina Pita, Juliano Dipe e Paulo Zamataro. Na técnica, Edson Goiano. Agradecemos a sua audiência e aguardamos sugestões. Entre em contato com a nossa equipe pelo telefone 235-7343 ou mande um e-mail para radioveritasfm@usc.br. Até o próximo programa.